Olha alguém chegou, o gigante da colina. Com a cruz no peito, a força que domina. É o Vasco da Gama de luta e tradição. Time de guerreiro, campeão do coração. Vibração, Vasco, Vascão, é história e paixão. Gigante da colina, nunca vai ao chão. Desde 98, Libertadores no peito. No gramado é pressão, só joga com respeito. São Januário é palco de emoção. Aqui o grito é forte, é Vasco é campeão. Vasco, Vascão, é raça, é emoção. Na arquibancada é só vibração. Vasco, Vascão, é história e paixão. Gigante da colina, nunca vai ao chão. Vasco é resistência, é a voz do povão. Clube que lutou contra a discriminação. Sempre em frente, sempre a crescer. O Vasco é gigante, pode escrever. Vasco, Vasco, é raça, é emoção. Na arquibancada é só vibração. Vasco, Vasco, é história e paixão. Gigante da colina, nunca vai ao chão. Nosso time é guerreiro, Vasco é campeão.